Forasteiro, bem-vindo ao Coveiro Solitário. Tente não arranjar confusão para mim, ok? Divirta-se. E um, dois, três, testando. Aqui quem fala é o seu host, o Coimbra. E sim, senhoras e senhores, estamos de volta, na verdade, pela primeira vez, porque vocês nunca verão o episódio perdido do podcast. Aqui na Taverna do Coveiro Solitário, para falar hoje sobre... Rufem os tambores imaginários... Jogos Indies, e comigo... Funcionando, né? Eu sou um cara muito crítico, não foi feio. Depois cortou o cabelo, né, mano? É. E aqui é o Bigu, e é isso aí mesmo. E é isso aí mesmo, exatamente. Embarque com essa trupe de loucos pelo mundo selvagem e perigoso que é o mundo dos Jogos Indies. Mas antes, rodada de notícias... Beleza, Tá gravando, né? Tá gravando, é que eu li o título da minha notícia. E ela é fantástica. Eu vou deixar minha notícia por último, porque eu tô com muita vontade não. De notícia. Não. A minha notícia não, tem que ser. Não. Não. Até onde eu sei, a sua notícia tem um tom pesado, um tom jornal nacional que esse podcast não necessita. É, então tu começa, Lu. É, você começa, porque a minha vai fazer os ouvintes rirem. A minha é só uma bobinha mesmo. Ah, então tá certo, tem que ser do pior ao melhor, né? Não é do pior ao melhor, tem que ser do mais sério. Relativo também. Pro meu nível. Vocês vão ver por que, que eu vou ter que deixar isso por último. Bom, a notícia que eu tenho pra dar é que sexta-feira ocorreram dois fatos em coincidência. Coincidência entre aspas, né? Primeiramente, um policial foi fazer um saque. Fazer um saque de dinheiro. Tinha que ser programado pra ser nesse dia. E então ele, sem saber, estava sendo vigiado por uma mulher no banco. E essa mulher, ela estava informando todos os passos do policial a dois caras que estavam num gol preto fora do banco. E a partir de que, depois que ele terminou o saque, ele foi pra garagem. E lá ele foi abordado pelos esses dois caras. Ele foi pra onde? Ele foi pra grade? Não, ele foi pro estacionamento. Ah, tá. Ele foi pra garagem, ele foi preso. ele foi pro estacionamento. E lá ele foi recebido por esses dois assaltantes, que lá eles começaram a trocar tiros, e o policial, ele recebeu 4 tiros, e um desses 4 tiros foi na cabeça, e ele morreu na hora, e os assaltantes levaram o dinheiro dele. Bem hollywoodiano, né? Vocês viram aquele que teve aqui também, acho que umas duas, assim, há um mês atrás, daquela... Aquela mulher que fingiu que era cadeirante e tal, entrou no banco, tipo um roubo muito hollywoodiano mesmo, sabe? Ela entrou no posto cadeirante e tal, com a arma escondida pra não passar no detector de metal, roubou tipo 300k do banco, sabe? Super easy. Teve um que eu tinha ouvido falar faz uns. Que tinha acontecido faz uns 2-3 anos, eu acho. Não sei, deve estar fazendo mais tempo já. Mas aparecia um roubo do GTA V, cara. Era uma quadrilha, né? Super. Bem grande, super organizada. E eles fecharam a rua do Banco do Bradesco lá no... Caramba, no centro. Bradesco do centro, eles fecharam a rua com 2 ônibus. E assaltaram o banco, cara. Tá vendo? E fugiram, não foram pegos. As pessoas estão imitando, estão achando que isso é Velozes e Furiosos. Vão usar carro, assaltar banco e acabou, entendeu? As pessoas estão jogando muito GTA. Não, nossa, isso... Cara, isso é GTA V total, cara. Isso é GTA V total. Imagina, aí o ladrão, ele tá no banco, assim, a arma dele, a munição acaba. Começa a aparecer a mira e tal. Não, aí tipo, a mira dele acaba e ele começa a pular pra esquerda, direita, pra frente, assim, simulando os códigos do GTA. É. Aí nasce uma bazuca, assim, no ombro dele. Caramba, Lucas, tu foi, ó. Ai, ai. Em coincidência com esse mesmo fato, uma prisão, um presídio daqui... Os caras entraram nesse presídio e renderam segurança só pra decapitar um ladrão que tava lá. Muito carandiru. E isso ocorreu. Isso mostrou que tava. Nesse mesmo momento estavam ocorrendo brigas entre facções. Por causa que foram pessoas de uma facção diferente, matou esse cara. Estão ocorrendo a partir de meia-noite até umas 4 horas da manhã, desde sexta-feira, estão ocorrendo uma série de homicídios direto, mas só que só na parte da Zona Leste. E algum mesmo na Zona Sul, quem tá na rua eles pegam e matam. Já se somou um total de 35 pessoas mortas desde sexta-feira até hoje, nove pessoas sobreviveram numa tentativa de homicídio. Fora esses 35 que estão mortos. Caraca, mas tipo, qual o motivo? Tipo, vou matar por matar? Sim, matar por matar. Simplesmente pra atacar o terror. A teoria que se tem é que, coincidentemente com a vingança desses irresponsáveis que estão matando também, ocorre essa briga de facções criminosas ao mesmo tempo. Com isso, leva a policial a investigar a policial e ainda a policial a investigar quem são as pessoas de cada facção. A polícia civil, com seus dois departamentos de homicídio e os de roubo, eles são em ativa, junto com os outros policiais militares, na investigação desse fato que está ocorrendo até então, que está sem solução. Caraca, isso é muito Os Infiltrados, mano. Isso é muito surreal. Vocês já viram Os Infiltrados com Leonardo DiCaprio? Sim, sim. Com Matt Damon também. Cara, é tipo isso, entendeu? É tipo a história de um cara, na verdade dois caras, os dois viram policiais. Um é o policial filho da puta, que trabalha pra máfia, e o outro é o bonzinho, no caso, entendeu? Só que o bonzinho entra numa missão e se finge de corrupto e tal, que entrou na máfia e tal, entendeu? E um persegue o outro. Cara, é muito doido esse filme. Cara, parece muito isso, entendeu? Caraca, pra ver, né, como tá o nível da violência. Os caras estão levantando até na frente de casa. Tinham dois jovens que eles tinham acabado de sair da igreja. E eles foram, sentaram numa esquina e simplesmente um carro parou. E os caras que estão matando são sempre caras encapuzados. Cara, isso é muito louco, isso é muito surreal. Imagina, sei lá, tipo, eu tô aqui na minha casa, no meu quarto, na minha mesa. Sei lá, eu vou sair, eu moro ao lado do supermercado, vou lá, dou a volta e eu morro, entendeu? Sei lá. Cara, que louco. Sim, é possível. Caraca. Depois de meia-noite. Eu nunca ia adivinhar que era essa notícia, nunca. Sim, parece o quê? Parece Gotham City agora, parece galera de Arca saiu e tá matando. Ai, cara. Agora, só pra fim de informação de vocês também, isso já vai estar desatualizado, né, quando o podcast sair. Mas tem um monte de gravação rolando no WhatsApp dizendo que não é só primariamente na Zona Leste as coisas, é mais no bairro da União, no Parque 10, aqui perto da minha casa. Espero que isso não chegue no pessoal das facções. Eu espero que você que tá ouvindo esse podcast ouça o podcast 2 do Coveiro Solitário e que o Bigu esteja presente no 2 também, né? Espero estar presente. Eu espero que ele esteja. Todo mundo espera que ele esteja presente. Mas já sabe, hein? Já sabe. Não vai à igreja. É porque o cara foi à igreja e morreu. Não, ele tava vindo. Pois é, e ele parou pra conversar. Ele veio, mas ele parou pra conversar. Ele não foi direto pra casa, diferente. Então não conversa. Tua notícia agora, Bigu? Mulher condenada por atacar policial com seios. Eu não quero adivinhar essa também. Também não. Ah, deixa eu ver. Pera lá, deixa eu ver. Uma mulher de 30 anos foi condenada por um tribunal de Hong Kong por agressão contra um policial. Arma usada por Nin Laing. Caso você ouvinte queira saber o nome dela, tem um link aí no post, no podcast da notícia, pra você ler o nome. E ela usou seios pra atacar. Só que no julgamento não foi informado qual tipo de sofrimento o policial teve dos seios dela. O sofrimento dele acho que foi não poder continuar com o momento do homem. Arma de silicone, né, cara? Caraca. Então é minha vez. Tem um motivo pra mim. A sua foi muito boa, Bigu, mas a minha é mais down the hill ainda, sabe? É mais fundo ainda no poço. Querem chutar? É uma chance pra vocês chutarem. Não, eu não faço ideia. Beleza. Tem a ver com funk e tem a ver com o jogo. Bora lá, a funkeira MC Mayara vai lançar jogo para celulares. Pica das Galáxias. Caramba, mano. Por quê? Não tô brincando, tá aqui, ó. Tá. Caraca. MC Mayara, Pica das Galáxias. Game desenvolvido pelo estúdio paranaense Bulldog, que chega em agosto para celulares, iPhone e Android. O jogo, anunciado como uma produção para maiores de 18 anos, coloca a funkeira curitibana MC Mayara, que eu aqui não conheço. Eu conheço. Não, pera, a MC Mayara é aquela tipo do... Alguém canta uma música dela aí? Então, isso, tá, tocando algum, tá tocando alguma música dela agora no fundo? Pois é, eu sei quem é, só não lembro dela. É tipo aquela. É. Tipo, não é aquela tipo rodar. Não, peraí, todo funkeiro de rodar, peraí. O produtor da funkeira, Alexandre Alves, falou ao site, ao UOL Jogos, sobre Pica das Galáxias. Tô imaginando o cara que escreveu essa matéria. Exatamente, o cara escreveu: o produtor da funkeira, vírgula, Alexandre Alves, vírgula, falou ao jogo sobre Pica das Galáxias e explicou que o apelo erótico é o grande diferencial do jogo. Não me diga. Essa é a pegada da MC Mayara. O jogo dela tem que ser mais erótico, coisa que você não vê nos outros jogos. Não vou descrever a capa pra não traumatizar vocês nem os ouvintes. Ela comentando que esse é o segredo, só vai dar para saber quando lançarmos. Tem que pular com a nave sempre, pulando para cima ganha mais pontos. Fica aí a dica. Nossa, nunca vi ter censura para adultos em todos os anos de 2015, declarou a cantora, que diz estar jogando muito a versão de teste. Já estou viciada. Vai virar um teste. Ah, lembrei, tá aqui, ó. O Eletrofunk, minha primeira vez. Ai, como eu tô bandida. Tá aqui, ó. A música começou a tocar agora de novo. Ah, por isso que a minha notícia tem que ser por último, né? Pica das Galáxias, não perca esse jogo, para maiores de 18 anos. Isso se encaixa muito com o tema Jogos Índia. Aí. Bom. Pica orgulho. Das Galáxias. Orgulho da produção brasileira de jogos. E3 2016. Ah, na BGS, hein, vai estar. BGS, né? Tá vindo a Comic Con? Pica das Galáxias, em agosto, tamo aí. Ai, como eu sou bandida. Mulher de um homem só é uma mulher sofrida. Existe um canal no YouTube que é só pra isso. Não, o canal no YouTube pra jogo só tem isso agora, né? Vamos especificar pra quem tá ouvindo, né? O que, que é o jogo indie? Obviamente a maioria das pessoas que estão ouvindo sabem, mas tipo, tem várias categorias de jogos indie. Tá? O indie que a gente vai debater aqui é o quê? Sei lá, jogo produzido por uma empresa pequena que não tem contato com as grandes empresas, né? Que não faz um marketing gigante, tá? não tem esse dinheiro pra fazer o que as grandes empresas fazem. Indie pra mim é isso. Alguém tem uma definição diferente de indie? Não, isso mesmo. Pra mim, indie, mas, assim, tá conversando. Não, também não necessariamente. Porque sabe aquele jogo Grow Home da Ubisoft? Sei. Ele é um jogo super simples, feito por 8 pessoas só, mas é da Ubisoft. Desenvolvido pela equipe da Ubisoft. Tem muita empresa grande que tem jogo fazendo indie. A subseção dela de indie. É, jogo indie nem é sempre feito só com, sei lá, uma empresa pequena, ou sei lá, tipo um cara no quarto. É, uma empresa grande pode financiar um grupo pequeno, mas ainda assim aquele jogo vai ser da empresa grande, entendeu? A Rockstar tá aí, a Ubisoft tem isso direto, entendeu? Por exemplo, o cara que fez Skyrim, ele lançou um jogo, não recordo o nome agora, que deu muito problema sobre arrecadação de dinheiro. Ele quis construir um de jogo que era tipo um cara indígena que montava dinossauros, e, tipo, legal pra caralho essa ideia. Ah, caramba, Stompland o nome. É, do... Stompland, mano. O cara deu um calote mundial em todo mundo, entendeu? O cara, isso... o cara arrecadou dinheiro e o cara fez, tipo, ajudou a fazer Skyrim, entendeu? Fucking Skyrim. Agora, ele saiu desse, né, tá indo pro jogo, até que apareceu na E3 também, não lembro o nome do jogo. E esse, ninguém tá botando fé nesse novo jogo que ele falou lá. Cara, porque eu acho que ele vai dar calado de novo, cara. Exatamente, não é questão nem no jogo dele, a questão é ele, entendeu? Ninguém, cara, pra esse tempo, pro ouvinte entender, foi assim. Ele não é tipo que ele criou esse cara, ele foi um dos caras da grande equipe que fez Skyrim. Quer dizer, ele tava lá fazendo Skyrim, ele terminou, lançou o jogo e tal, ele, olha, eu quero fazer uma coisa minha, só eu. Só eu e Trasp, no caso, né? Mas, tipo, ele teve essa ideia, Stompland. É basicamente um jogo... sandbox, né? Mundo aberto e tal. E o cara, basicamente, você é um índio, tem que sobreviver nessa ilha, né? Nesse lugar. E tem dinossauro, sabe? Você pode montar um Tiranossauro Rex e tudo. É muito doido. É uma ideia sensacional. Exatamente. Só que aí, né? Um jogo indie. Indie quer dizer, né? Independente. Quer dizer dinheiro escasso, que quer dizer eu vou tentar sorte na internet, vou fazer uma vaquinha online, né? E foi exatamente o que ele fez, né? Ele tentou fazer uma arrecadar dinheiro, crowdfunding, É, o crowdfunding, né, as famosas vaquinhas online, tipo o Kickstarter, o Kickstarter tá aí como exemplo, um grande exemplo. É, ele conseguiu, ele, pra fazer isso, ele tinha que mandar um clipe, falar um clipe com o jogo, como é que tava o jogo, como é que ia ficar o jogo, o que, que ele precisava, por que, que ele precisava da quantia, o que, que ele ia fazer com a quantia e tal. Só que o dinheiro deu, tipo, muito mais com o que ele precisava, entendeu? Imagina, isso, sabe, aquele blow your mind, que precisava 10, sei lá, deu $1,000, sabe? Não isso, mas tipo, nessa, como se fosse nessa escala. Cara, o cara foi tipo, olha, o dinheiro sumiu, né? Fui contratar o fulano, aí o que aconteceu depois, né? Contratei o fulano não fez porque ele precisava de mais e tal, sabe? O cara deu um calote em todo mundo, entendeu? Não me assusta agora do cara chegar, olha, tô falindo nesse jogo, comprem, paguem, etc. Eu não confio mais em você, né? É o que as pessoas na internet falam. Eu não confio mais em você como desenvolvedor de jogo. E eu acho que as pessoas estão corretíssimas nisso. Não, mas esse também é o grande mal que pega a esfera daqueles jogos Early Access que tem na Steam, né? As pessoas já estão pagando pro jogo ainda não completo que eles estão dando. Só falando que esse negócio de mesma coisa que aconteceu com Stompland, as pessoas pagando pro jogo antes dele sair, é o mal que tá afetando essa esfera também dos jogos. E esse é um ponto muito negativo, né, dos jogos dependentes, né? O cara vai pedir seu dinheiro na internet e vai te dar um acesso. Pô, adorei esse jogo. Quando será que ele vai ficar pronto? Nunca, né? Porque se o cara ganhar muito dinheiro, ele provavelmente vai te calotar, entendeu? Aconteceu com o Stompland. É, Stompland é um. Acho que é um exemplo mais famoso de calote em crowdfunding. Ah, tem também o do DayZ. Eu acho que o cara que apresentou o jogo no E3 era do DayZ, não do Stompland. As pessoas pagaram pelo jogo se anteciparam e DayZ tá a mesma coisa desde ano passado. É isso que tira a graça, entendeu? Do crowdfunding. Até que ponto isso é legítimo? Até que ponto eu vou ganhar meu jogo de volta, entendeu? É, a graça do jogo indie, por que, que os jogos indie ficaram tão famosos, afinal de contas? Bora tocar nesse assunto, aproveitar que a gente tá falando disso, né? Que jogos indie vocês têm jogado bastante? Eu comprei. Falei. Você ia citar, tipo, os mais famosos, tipo Don't Starve, Minecraft. Eu sou Minecraft fag horrível. Sou muito fã de Minecraft. É, Fag, Meatball, Papers, Please. Papers, Please, eu acho sensacional. Eu já zerei aquele jogo. Sensacional. O que eu tô jogando agora, que eu tô impressionado de tu não ter falado ainda, é Shovel Knight, cara. Ah, que jogo, sim. Cara. Vocês jogaram? Eu já vi vídeo, já vi. Ainda bem que tu não comprou, cara. Eu não acredito que tu não comprou, cara. Eu? O que tu tá fazendo com R$30 de tambor se tu não gastou nesse jogo ainda, cara? Eu não tenho R$30, cara. Eu faço faculdade. Tu tem que comprar esse jogo. Eles vão lançar um monte de versão também de. Uma versão física, né? Pra PC, pros consoles. Eu vou comprar também a versão. Vou comprar o jogo de novo, porque o jogo é tão bom. Assim. Ok, me comprometo, antes de lançar o podcast número 2, eu vou comprar, vamos lá. Não, tu vai ter zerado o jogo antes de lançar o podcast. Ah, espero que sim, né? A intenção é essa. Exatamente, tem que jogar, e todo mundo tá vendo também, tem que jogar esse jogo, esse jogo é muito, muito bom. Big Man, vocês têm que jogar. Pô, e por que que os jogos indie são tão divertidos, sabe? Porque, tipo, se a gente analisar os primeiros jogos indies, né, tipo... Na verdade, se a gente analisar a história dos jogos, eles começaram, sei lá, com os grandes dinossauros, o Atari, aí a gente avança pro Nintendo 64, Nintendinho e tal, PlayStation 1, 2, 3, 4. As pessoas, sei lá, dos anos 80, elas cresceram jogando videogames, né? Então muitas dessas pessoas, elas gostavam de programar, elas começaram a gostar de programar, elas se interessaram por isso. Chegou um ponto... Né, e sei lá, toda pessoa que, sei lá, vira, sei lá, faz vídeo para YouTube, faz podcast, chega um ponto dela ouvir tanto podcast, ouvir tanto ver vídeo para YouTube, que aquilo não é mais suficiente, é a mesma coisa que as pessoas fazem em jogos. Só que a única diferença é que as pessoas naquele tempo, né, que eram crianças, jogavam, sei lá, o primeiro Mario, elas cresceram com aquilo, putz, eu quero crescer e quero fazer jogo também. Aí é hoje que a gente tem as grandes companhias de jogos, né, óbvio que elas foram... financiadas pelas empresas de filmes, etc. Essas crianças dos anos 80 que cresceram, que fazem jogos de hoje, elas criaram os grandes blockbusters, né? Só que a gente analisar os jogos indie lá, sei lá, desde o Adobe Flash, essa tecnologia que todo mundo era disponível a todo mundo, assim, entre aspas, né? Era mais pra galera que realmente sabia programar e fazia sozinho e tudo. Os primeiros jogos indies vieram da tecnologia do Adobe Flash. Aí vieram lá dos anos 2000, 2001, até chegar ao ponto que a gente tá hoje. Por que que é tão bom jogo indie, né? Por que, que ele é tão diferente? O principal diferencial dele em relação aos jogos assim mainstream, né, mas blockbuster, é que eles não têm uma publicadora pra botar eles na rede. Ah, não, o jogo tem que ser assim. Não quero que tu invente esse tipo de coisa, o jogo vai ter que ser assim. Não, eles fazem o que eles quiserem. Tem que ter uma coisa que tem que ser deixada bem clara de primeira. Um monte de jogo indie é ruim. Sim. Um monte de jogo indie é ruim. Mas... Nossa, tem um jogo que meu irmão comprou, e você que talvez já jogou e adora esse jogo, sinto muito, eu odiei aquele jogo. É um que chama... Ah, eu não lembro o nome, é alguma coisa de Escape. É um bonequinho lá que tem que escapar da prisão. Aquele jogo muito chato, muito difícil. Não. Mas é um 8-bit também? É, de 8-bit. É de 8-bit. Os escapistas? Tipo assim? Esse nome? Não, é em inglês, é The Escape, é uma coisa assim. É, pô, tá, meu primo tá jogando esse jogo agora aqui. Parecia divertido, entendeu? Só que eu fiquei jogando e eu não consegui passar a primeira fase. Que a primeira fase lá diz, primeira fase muito fácil. Eu não passei, eu me senti humilhado. Mentira, o jogo não é ruim, entendeu? Tem uma próxima muito interessante, eu que sou burro. Que não tem, sabe, nos grandes. Só, óbvio que GTA franquia... Eu acho muito interessante de jogos, principalmente os indies estão muito bons em jogos puzzle. Sim, cara, o jogo puzzle é sensacional. Jogos puzzle, pra mim, acho que isso é vida, mano. Pra mim, eu gosto mais de jogar isso. E esse é o ponto, sabe? Tipo, você pode jogar, você pode criar, jogar. GTA é sensacional, a franquia do Scroll, do Skyrim é sensacional. Tem coisa que você só vai ver nos indies. Porque imagina os indies, o território independente, é literalmente isso, é um território selvagem, sabe? É, sobrevive à lei do mais forte, literalmente. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de wrestling, sabe? Tipo, WWE, sabe? Eu sou muito fã de wrestling. Nos anos 90, a gente tinha duas empresas de wrestling, a WCW e a WWF, que era a WWE na época. E toda segunda tinha guerra, né, entre os programas na TV, entre uma e elas. As duas empresas, elas competiam infinitamente pra ver quem tinha o produto melhor, entendeu? Por que que hoje o wrestling é uma porcaria? Porque só tem a WWE, entendeu? A WWE ganhou a guerra e ela não se reinventa mais, entendeu? Não tem mais aquela loucura, não tem que fazer algo diferente pra atingir mais ouvintes, etc, entendeu? Ela tá muito estabelecida. E a mesma coisa com muito jogo grande, que sempre lança sequência, é uma porcaria, entendeu? Porque já ganha muito dinheiro por causa do nome, entendeu? Ah, os primeiros jogos, o primeiro jogo pode ter sido muito bom, a segunda a mesma porcaria, o terceiro é pior e tal. Os jogos independentes não, é literalmente a lei do mais forte. Faz sucesso, obviamente, com a internet, faz sucesso o jogo que for mais louco, for mais divertido. Se olhar Minecraft, tinha bloquinhos, gráfico, caralho, que gráfico é esse, sabe? Eu olhei Minecraft e não entendia que merda era aquela. Falei, que gráfico de merda é esse? E cara, olha o sucesso que Minecraft fez, cara. Vai ganhar um filme, mano, um filme de Minecraft. E isso por causa da competição. É literalmente, se você analisar a evolução, quem evoluir ganha. E é isso que tá acontecendo agora. A gente tá falando, tem um cara que tá imaginando um jogo, tem outro cara que tá imaginando outro jogo, tem um cara que tá terminando o jogo dele, sabe? É uma competição 24 horas por dia. O cara que for fazer um jogo indie, ele tem que se dedicar muito, ser devoto, né? E são poucas pessoas ainda que participam de um desenvolvimento indie. Eu, por exemplo, já tive uma ideia muito boa, como já até contei a história com o Paulo Roberto e tudo mais. E, por exemplo, obrigado. É muito. A gente tem essa facilidade com jogos indie, né? Deles viralizarem como eles viralizam hoje em dia, por causa da internet. A internet ela facilita muito a nossa vida. Conexão, não, acesso à informação, velocidade com que você obtém informação. Mesma coisa com jogos indies, pra você acessar um jogo, isso, por exemplo, a Steam, que é a mais conhecida provavelmente do mundo agora, mas obviamente existem. Ela não foi a primeira, ela não é a única, com certeza, é distribuidora de jogos, mas é a mais conhecida do mundo, plataforma que faz isso. Internet é tudo. Na internet você pode aprender a programar, pode aprender a como criar um jogo, você pode pedir financiamento pro seu jogo, você pode aprender a fazer jogos, pode... Além disso, você pode conhecer novos jogos. Acho que a única coisa que vai mudar obviamente, não de jogo pra jogo, mas de desenvolvedor pra desenvolvedor, é o quanto tu quer aquilo. É o quanto você realmente quer aquilo, porque não é fácil. Obviamente, sei lá, a gente faz engenharia da computação, a gente sabe que programar não é fácil. Mas agora, uma entrevista que eu tinha visto numa parte de uma equipe desenvolvedora de jogos indies brasileira, é que a... Assim, desenvolvimento de jogos, contratar pessoas pra fazer aquilo, pra fazer isso e tal, é só uma parte da batalha. A outra parte, os outros 50% da luta dos jogos indie, é marketing. Marketing é a única coisa mais difícil que tem, é mais difícil que programar, mais difícil que ter ideia. Os caras falaram isso. Imagina você fazer o marketing pra um jogo, porque, por exemplo, muitas pessoas que fazem, sei lá, marketing pra filme, marketing, até mesmo pra jogo, não conhecem o jogo, não participaram do desenvolvimento do jogo, né? Vou dar só uma ideia aqui. Qual foi o jogo, me falhou o nome agora do jogo, que a Peach e o Roger dublaram? A da Peach foi Mortal Kombat e o Roger foi o Battlefield Hardline. Battlefield Hardline. Por que eles escolheram a Peach e o Roger? Obviamente, por jogos diferentes, assim. Eles eram famosos. Exatamente, puramente marketing, eles eram famosos. A Peach não soube dublar, o Roger também não, mas tá lá, né? Se provavelmente você comprou o jogo, tá lá na capa, é dublador Peach e no outro, dublador Roger. Grande coisa, entendeu? Você comprou você vendeu aquilo por causa deles, ao mesmo tempo você deteriorou a qualidade do jogo imensamente. Exatamente, pois é. Até que ponto, obviamente a gente tá falando isso, esses dois não são jogos indie, né? São jogos muito bem conhecidos, mas é um exemplo do marketing ruim pro filme. Então imagina isso, você gastar milhões no marketing ruim. Imagina como é que é ser você num jogo indie, que já nem tem dinheiro, pagar pra uma empresa de marketing, ela fazer um marketing horrível, estragar seu jogo. Não, o negócio não é nem esse. Como eles também não têm muito dinheiro, eles também não têm muitos recursos pra isso. E a coisa que mais puxa recurso é o marketing. Então ele já não tem muito dinheiro, ele tem que fazer o jogo deles. Ainda mais ter que gastar dinheiro com isso, é ralado. Essa é a parte mais difícil de tudo. Por exemplo, imagina, tipo, você tá fazendo o jogo, cara, deve ser uma pressão psicológica horrível. Horrível, horrível, horrível, horrível. Você tá fazendo o jogo, você não sabe, tipo, quando ele vai ficar pronto, que tu não achar quando ficar pronto. Eu não aguentaria fazer um jogo, sério. O principal, pra viver de jogo, eu também não aguentaria. Nossa, viver de jogo deve ser muito difícil. Obviamente, pessoas que já estão estabelecidas, assim, né? Assim, entre aspas. Hoje, pra elas é fácil, né? Porque elas já têm o dinheiro das franquias delas e tal. Mas, tipo, as pessoas independentes que estão começando... Deve ser difícil. Deve ser muito difícil. Por exemplo, uma ótima analogia pra analogia de jogo também é analogar isso com filme. Eu vi um monte de comercial de filme blockbuster e tal, do Homem-Formiga agora. Mas cadê que vê algum comercial de filme independente? Não tem, porque não tem dinheiro também. É a mesma coisa com o jogo. É, exatamente. Por exemplo, quando você vai fazer um filme, você tem... Cara, imagina você gastar milhões pro cara fazer, sei lá, um vídeo de 1 minuto e meio. Sendo que o cara que faz o vídeo, falando de filmes, né, claro. O cara que faz esse trecho, esse trailer, ele não tem acesso ao filme inteiro. Ele tem acesso a algumas cenas que o diretor ou o produtor dão pra ele. Olha, a gente quer que você faça o trailer do filme, assim, assim, assado, tá aqui algumas cenas. Tu escolhe e tu edita, entendeu? A gente vê depois. Ele não tem acesso ao filme. Então imagina pra um cara fazer um trailer de um jogo. Foda. E muitas vezes também, quando fazem trailers de filmes, o filme nem completa, tá? O filme, tipo, quando os próprios caras vão dublar, até mesmo sem jogo, isso acontece muito em jogo, sim, em filme também, os caras vão dublar o jogo, isso acontece muito no Brasil, no caso, quando você vai dublar o jogo, o dublador, ele não... Tem acesso ele a... Ele não vê o jogo. Parte visual, só texto. Aí não tem expressão. Ele não ouve nem o som, a trilha sonora. Ele só vê o texto lá, olha, interpreta aí. E as pessoas querem reclamar da dublagem do Brasil, entendeu? Nem sempre. Na maioria das vezes a culpa não é nem do dublador do jogo. A culpa é da produtora que não quis divulgar. Não quis dar acesso, né? Com medo de roubar e tal, essas coisas. Ou o jogo não tá pronto, o filme não tá pronto. Isso se dificulta muito, isso faz com que o jogo em si perca a qualidade, né? Esse último Batman, por exemplo, eu até perguntei do próprio diretor do jogo, né, se tinha a opção de escolher um áudio diferente da legenda. O cara chegou internet. Lá, ei, o cara chegou, o que que a internet não faz? O cara chegou lá, ei, caralho, não dá pra mudar a faixa de áudio não, mano? Sim, eu perguntei dele. Você quer? Chegou no Twitter assim, tipo, @, qual é o nome dele? É Sefton Hill. @ Sefton Hill. E aí, mano, what the fuck, man? I want to change my audio tracks, what's up? Eu perguntei dele, ei, não existia a possibilidade de eu ter um áudio diferente da legenda, por causa que eu sei como funciona a forma de dublagem aqui no meu país e não vou ter muita expressão na voz. Não vou ter muito sentimento na parte. Claro que não. Ah, não sei, eu acredito na magia da internet. Eu achei que essa história ia ter um final feliz. Eu também, como é que é o nome dele de novo? É, Sefton Hill. Sefton. Celton. Ah, eu ia falar Celton, né? Celton Mello, cara. Vamos lá, senhor Rio, por favor, responda o Vupsilander, né? A gente faz um apelo pra você. Provavelmente você tá ouvindo isso, né? Que é esse podcast malandro aqui. Responda o Vupsilander, a gente quer ter um Batman que dê pra mudar a faixa de áudio. Fica um apelo aí, né? Pra todo mundo. Agora hashtag não... responda Vupsilander. Agora não adianta mais. Ah, não adianta. Sei. É, vai que. Não sei, né? Assim, Batman 2. É Batman 2 não, né? Batman 2. Eu tive que jogar ele em português pra entender totalmente a história. Depois voltei pra jogar a versão em inglês. Você também, que é dono de uma escola de inglês, fica aí um apelo pra se fazer mexer aqui com a gente pra ensinar inglês pro Vupsilander, pra ele não ter que jogar nas faixas portuguesas. Olha, eu só joguei na faixa em português porque eu só fiquei com receio de não entender, não ter que chegar naquela parte de novo. Entretanto, quando eu joguei na parte em inglês, eu não tive nenhuma parte que eu não entendi. Sabe por que tu sofreu com isso? Porque o jogo tem dinheiro, o jogo pode pagar dubladores brasileiros. Os jogos independentes não podem nem pagar dublador americano. Por que tu acha que Minecraft não tem dublador? Porque o cara não tinha dinheiro pra fazer voz do Steve. É só sonzinho mesmo. Eu que digo nos jogos da Nintendo, hein? Ah, a Nintendo. Não, mas também tem dublador, cara. Ah, mas o tipo, do Mario. Não, eu digo, tem dublador, mas. Não, pera. O que o dublador do Mario fala? It's me, Mario. É. Oh, mamma mia. Acabou. Ele ganha uns centavos por isso. É. Pô, acabou. Fica super famoso também, né? É, e por que eles conseguiram pagar o cara? Porque eles tinham dinheiro. Não tinham dinheiro pra muitas frases, mas tinham dinheiro. Tem o filme, né, que a gente ia falar depois, a gente vai falar agora porque quem manda é a gente. É Indie Game The Movie, foi feito em 2012, obviamente como você deve ter... Você ouvinte deve ter entendido, Indie Game é basicamente isso. É um filme literalmente sobre contando a história dos desenvolvedores de jogos independentes. Ele conta a história de... É um filme interessante, é a história do... Não a história, né? Mas conta mais ou menos como que era o cotidiano dos caras que criaram os jogos, né? O Braid, o Meatball e o cara do Fez. Obviamente, né? Tipo, contando até o estrelato, né? Porque todo mundo sabe até onde esses jogos chegaram. O sucesso que os três fizeram. Mas é, eu jogo o Super Meatball. Ah, Meatball é sensacional, mano. Meatball é... Eu vi uma lista de jogos independentes, melhores jogos independentes da década. Meatball tava no top 3. E... Esse foi o único que eu nunca joguei desses três. É, eu nunca joguei o Fez. O Fez eu já vi muito gameplay que fiquei interessado, mas não sei por que eu não joguei ainda. Não joguei o Fez, né? E tipo... Tem que gastar de novo 30 reais. É, fica aí. Fez, né? É aquele do... Dá pra se ficar alternando. É, dá pra se girar a fase, assim, é. É, cara, eu acho essa mecânica muito foda. Esse, na verdade, não é um filme, é tipo, The Movement, tipo, é literalmente o formato do documentário. Vai contando por que eles começaram a criar jogos indie, tipo, qual é a loucura, tipo. Cara, você tá doido, jogo indie, você não vai ganhar dinheiro nunca. Eles contam a paixão deles, a dificuldade deles, né? Tipo, é literalmente eles falando de como é difícil criar um jogo indie, sabe? Você vê que são pessoas de verdade, você vê a paixão deles, você vê que eles querem se conectar com as pessoas. Eu acho que um dos criadores do Meatball, que se não me engano são dois, um deles ele fala que a intenção dele, ele é se aproximar das pessoas, aumentar a conexão dele com mais pessoas. Ele só não quer conhecer elas pessoalmente, porque ele não vai gostar delas provavelmente. Isso ele fala no filme. É, mas ele ainda fala, sabe, dá pra ver no olho dele a paixão, o desejo dele que ele quer pra realizar aquele jogo, pra conseguir terminar aquele jogo com o amigo dele, sabe? Você consegue ver mesmo que o cara faz aquilo porque ele gosta. Provavelmente ele quer ficar famoso, quer ficar rico e tal, mas você vê que ele realmente gosta de jogar, ele realmente gosta de jogos, sabe? E foi o que a gente falou mais cedo, a Steam mudou tudo, né? Então durante o filme, no Indie Game The Movie, o cara tem um acesso a um banco de dados de filme, de como fazer, impressionante. Só que ao mesmo tempo, você vai ver, sabe, é literalmente como se fosse o Peter Parker, a minha percepção é como se fosse o Peter Parker, porque ele é o único super-herói que paga as contas dele. Né, mostra um cara criando um jogo que tem potencial para ser um dos maiores jogos do ano e tal, é super criativo, que vai vencer a competição, mas ao mesmo tempo é a dificuldade dele para pagar o jogo, pagar as contas da casa, literalmente, sabe, sobreviver, né? E é o que eu falei, é o trabalho de uma vida. O cara do Meatball, os caras do Meatball levou 3 anos. O cara do Fez levou, tipo, sabe, o quê? 2 anos pra fazer Fez. E chegou um ponto que ele, que a mulher que entrevistava perguntou pra ele: o que você faria se não fizesse Fez? Aí ele respondeu: me mataria. E ele realmente falou como se ele fosse se matar. Eu acredito em você, cara, não precisa se matar. E é, foi tipo isso. E aí depois ele lançou, todo mundo sabe, né, que Meatball, Braid, Fast foram jogos extremamente sucesso, jogos muito bem avaliados. Só que sempre tem um trollzinho, filho da puta, né, você gasta, esse que é o ruim, você gasta, sei lá, 5 anos da sua vida fazendo um jogo fodástico, muitas das pessoas gostam, só que as poucas pessoas que odeiam, elas odeiam de verdade, e não tem pena de te magoar. Isso foi o que aconteceu com o cara do Fast. A mulher perguntou, né, se depois ele faria Fast 2, ele falou, isso. É a mulher não, isso depois, né? Em outra entrevista, né? Fora do filme já. Aí ele e Fast 2. Não, obrigado. Quer dizer, os trolls venceram. Parabéns aos trolls, vocês nunca vão ter Fast 2. Fast 2, eu nunca vou poder jogar Fast 2, vou poder só jogar o Fast 1. Muito obrigado a você que xingou o cara e odiou o trabalho dele, o trabalho de uma vida. O cara simplesmente falou que não ia mais fazer jogo. É muito triste isso. Imagina, a gente tá aqui fazendo esse podcast. Eu vou editar esse podcast por, sei lá, 2 anos, 3 anos. E aí eu vou postar, vou ler um comentário lá que vai me quebrar a minha vida. Vários, né? Porque o cara também não é idiota. Vou ler vários comentários. Cara, realmente eu sou uma merda. Nunca mais vou fazer podcast. Triste, muito triste. Ele odiou a comunidade, né? É, ele odiou a comunidade em si. Ele, obviamente, ele deve saber que tem gente que gostou do filme, do jogo dele. Há muito tempo deve ter, tipo, chocado ele, né? Imagina, mas você fazer 3 anos a mesma coisa, você lançar e ter gente que vai quebrar o pau em cima de você. Por quê, sabe? É, pra quê? Sabe? E aí fica uma dúvida, né? Eu li também na internet que isso que a gente tá vivendo, esse ciclo, né, dos jogos indies serem tão famosos, repercutirem tanto, é um ciclo. E esse ciclo uma hora vai acabar, em algum momento vai começar de novo. O que vocês acham? Vocês acham que a era dos indies acabará? Não creio. Acho que a todo momento vão ter pessoas que vão se revoltar com essa empresa que estão desenvolvendo jogos hoje em dia, que podem estar... Porque tem muitas companhias que estão lançando jogos sim, que são considerados de grande peso, mas que não estão saindo legal. E tem gente, como por exemplo eu, já me revoltei várias vezes com jogos. Você xingou muito no Twitter lá com o criador do jogo. Você falou: hey man, your game sucks, sinalfabete. Você fez isso com o cara do Face, né? Você chegou no Twitter, foi você, né? Caraca, eu vou primeiro te matar. Acabou. Eu não tô ficando muito satisfeito com a qualidade de jogabilidade do jogo de hoje em dia. Eu, por exemplo, não já tinha vontade de resolver esse problema criando uma coisa muito melhor. Então, devem existir muitas, milhares de pessoas que pensam assim como eu, que podem, se não tiverem a oportunidade de mudar isso lá dentro, vão mudar por seus próprios meios, criando seus jogos para melhorarem essa situação. Mas aí que tá, jogos indie sempre vai ter, sempre teve, na verdade, né? Mas, sabe, essa chuva, essa bomba de jogos indie, você acha que vai frear em algum momento? Você acha que, olha, vai ter, sempre vai ter, mas vai parar de ter tanto jogo indie, ou ser tanto jogo indie ser tão famoso, tão bom como você está tendo hoje? Levando em consideração que o Bigu falou mais cedo, a gente falou mais cedo, no caso, crowdfunding, as vaquinhas online, os caras picaretas, jogo indie que também realmente é uma droga, ou as grandes empresas de jogos vão fazer jogos melhores. Você acha que isso alguma coisa vai mudar, ou vai ficar sempre a mesma coisa assim de hoje? Seguindo o que o Bigu falou, só vai... Esse negócio vai mudar se as empresas de grandes jogos começarem a experimentar mais e não se manter nas franquias, sabe? Sim. Senão vai continuar explodindo, assim. A questão que eu deixo é, e essa é a pergunta killer pra encerrar o podcast: o que é melhor, jogo indie ou jogo das grandes? Cara, depende muito da jogabilidade. Jogabilidade é o que mais importa. Por causa que história, a gente vê o jogo uma, duas vezes. Por exemplo, eu joguei Batman pela história duas vezes. Agora, pela jogabilidade, eu jogava até o lançamento do Arcanite. O Arcanite eu joguei pela história só uma vez. Agora, se eu tivesse tido a jogabilidade que eu esperava, eu tava jogando até hoje. Agora, outros jogos que tem jogabilidade empolgada, que tem problemas nesse quesito, eu não tenho motivo pra que continuar. Então, se eles não mudarem essa qualidade, não tem por que continuar, sabe? E você, Bigu? Ah, é. Por exemplo, eu tô numa sessão bem irônica aqui. Porque eu tava jogando Shovel Knight, né? Mas agora, no momento do lançamento do podcast, o Assassin's Creed 4 tá grátis na live, pra quem tem Gold. E eu tô jogando muito ele também. Eu tô gostando pra caramba do jogo. Recomendo pra todas as pessoas também. Parei no tempo. Eu, tá lá, Eu jogo muito jogo indie porque são mais baratos. E a maioria é de graça. É, porque a vida é complicada. Mas eu acho que o melhor. Qual. Eu vou terminar aqui, mas vou precisar perguntar de novo. Qual foi o melhor jogo que vocês já jogaram? Foi um jogo indie ou foi um jogo das grandes? Pra mim foi um dos grandes. Agora, de indie, eu já joguei jogos indie muito bons, mas pra mim foi uma das grandes. O melhor pra mim. E você, Bigu? No geral, realmente foi um das grandes, sem dúvida nenhuma. Não, o que eu já tinha falado, nesse ano, o melhor jogo que eu já joguei foi Shovel Knight. É exatamente até o agora, ponto, né? É o ponto que eu chego. A maioria da minha vida, eu cresci, sei lá, jogando jogo de PlayStation 2, jogo de Game Boy Advance, sabe? Sei lá, Pokémon, GTA, Naruto, Dragon Ball, essas coisas. Só que agora, na minha adolescência pra cá, eu só tenho a maioria dos jogos sem jogar o jogo indie. Só que o meu jogo favorito até agora, foi favorito até agora, mas o que eu joguei ultimamente que gostei muito foi Skyrim. Não me julguem, por favor. E é um jogo o jogo é sensacional, entendeu? E, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que você vai jogar que você só vai encontrar nos jogos indie, sabe? Que você só vai encontrar lá, porque lá é um lugar louco, é um lugar selvagem, um lugar de loucura. Você nunca vai ver um jogo de uma grande empresa tipo Paper Please, entendeu? 8 bits e tal. Você escrever, um jogo de 8 bits, você controla a fronteira. Nenhuma empresa grande irá comprar essa ideia. Só que o cara. Exato. O Paper Please é sensacional. Cara, eu joguei Paper Please, eu olhei, eu não vou mentir, a minha primeira reação foi, caralho, isso é muito difícil, parece ser muito chato. Só que quando eu joguei, eu falei, caralho, eu não consigo parar, socorro, estou preso no meu computador. E até que eu zerei, duas vezes, né, porque tem 20 finais diferentes. E, sinceramente, eu não acho que a gente tá num ciclo, mas porque tudo que acontece é muito previsível. Tudo que aconteceu desde o começo, do ano 2000 pra cá, tudo que aconteceu é muito imprevisível. A internet é imprevisível, as pessoas que criam jogos são imprevisíveis. Hoje você tem, como a gente já falou várias vezes agora, até agora, as pessoas têm acesso a muita informação e de uma forma que você não tinha antes dos anos 80. E as empresas grandes, com certeza muitas delas, porque a gente falou, elas olham pros indies, elas não são idiotas, sabe? E eu acho que o que a gente tá vivendo é uma não uma guerra, mas sabe, é todo dia as empresas grandes pensando o que elas podem fazer. Obviamente a maioria delas não consegue responder essa pergunta, né, pra sobreviver assim. E os jogos indies, né, como é que eu posso fazer pra sobreviver? É um ambiente muito sensacional pra quem é gamer. Acho que a gente tá numa época muito sensacional pra quem faz vídeo pro YouTube de gamer e tal. Obviamente a maioria das pessoas só faz de Minecraft, mas enfim. Acho que, sinceramente, eu não acho que você é gamer se você joga Minecraft, só Minecraft. Você joga, toda nossa tem Minecraft. Beleza, você joga bastante de um jogo, mas pra mim não faz um gamer, né? Só que você joga um jogo. Tem muito jogo indie das grandes empresas que é sensacional. E isso que é o lado bom, sabe? É literalmente me entretenha. Nosso melhor jogo eu jogarei. Eu só queria acrescentar também um negócio que uma epifania que veio agora em mim. Vocês viram falar daquele jogo Horizon Zero Dawn do PS4? Não, não cheguei. Da mulher dos dinossauros e tal, robóticos. Ah, tá, lembrei. O que eu acho que aconteceu foi que a mesma empresa que faz esse jogo, a Guerrilla, ela fazia Killzone antes, né? Sim. E o Shadowfall de lançamento do PS4 foi bem ruim. Eles apostaram nesse negócio de inovação, deixaram ela bem livre pro que ela queria fazer. Olha o que saiu, cara. Um jogo de indígenas contra dinossauros robôs, cara. Que... Caraca, bicho, eu tô exatamente, muito... tá vendo? É coisa que você só vê nos indies, é coisa que você só vê... Esse tipo de liberdade criativa, sabe? É, uma liberdade criativa sensacional, entendeu? Uma empresa grande não compraria isso. Uma empresa grande não compraria a ideia, tipo... Olha, I am bread, eu sou um pão. Tem a cara. Cara, sensacional, tá vendo? Joga os indies for the win. De parabéns, realmente. Então, o que fica de lição aqui é compre esses jogos indie que a gente falou. Compre jogos indie, comprem. Mas tome cuidado pra não sofrer em calote do crowdfunding. As vaquinhas vão. Um bom aviso aqui seria das pessoas não comprarem jogos em acesso antecipado. Isso não é uma boa prática. Não. Eu assistirem... sou totalmente contra a isso. Ou assistirem vídeos de quem comprou, né? É bacana você ver vídeos, sei lá, beta, sabe, versão beta, assim, tá, é bacana. Só que mesmo assim, eu não acho seguro, eu não acho saudável pra você deixar isso, entendeu? Porque a pessoa vai ver, vou dar um exemplo bem bacana, sei lá, a pessoa tem um jogo bacana, realmente muito bacana, vou pedir um dinheirinho na internet, aí eu, sei lá, de novo, eu pedi 10, eu ganho $1,000. Aí o jogo não sai, eu fico pra mim. As desenvolvedoras de jogos vão pensar, olha, dá pra ganhar um dinheiro assim, facinho. só vai lá e faz isso, entendeu? A comunidade em si, os jogadores perdem a credibilidade, né, e perdem o respeito por quem faz, entendeu? Todo mundo perde com isso. Todo mundo perde com isso, né? Porra. Todo mundo perde. O cara, de novo, o cara que fez o Stomping Land, tá se ferrando agora. Ninguém vai ser desonesto. Posso falar uma coisa? Pode. Pra gente encerrar o podcast? Pode. Vai. Jogo bom vai ser o Pica das Galáxias. Falou!